não? Tá no salvinho. Nós pitado, protagonista, é com o NK, B1A. Lutando pela nossa negritude. Então, só que a voz é não, tá vivendo o coração. Liberdade é Cristo, voz de preto banto. Firma com os irmãos da dor, fecha com quem respeitou. Sui, respeito máximo. Sui, aos gorilas doidos. Liberdade é Cristo, voz de preto banto. Firma com os irmãos da dor, fecha com quem respeitou. Sui, respeito máximo. Sui, aos gorilas doidos. Numa pele sempre eu vou a cor. Não desrespeitou quando podia. Ajudou pelo que tem, batalhou. Batida marcada, raga, raga, agita amassador, disfarça. Liberdade é Cristo, voz de preto banto. Firma com os irmãos da dor, fecha com quem respeitou. Sui, respeito máximo. Sui, aos gorila doido. Liberdade é Cristo, voz de preto banto. Firma com os irmãos da dor, fecha com quem respeitou. Sui, respeito máximo. Sui, aos gorila doido. Respeito não se ganha, respeito se liberdade identifica e pata tem que ter briga. Só confia em Deus e me pode jogar mandinga. Nego de swing tem malicioso esquive, olha a ginga. Ai, nego de swing tem malicioso esquive, olha a ginga. Nego de swing tem malicioso esquive. Liberdade é